Portugal 09 on the ground at 01. Vacate the runway in the next intersection to your right. Contact ground frequency 12.9 or 09. Houston rumo nordeste, livrando nível de voo 1900 para 5000 pés, Airbus 319 da TAM, com 260 de ground speed. Positivo, nós estamos repetindo a velocidade, queixo do tráfego, voando 606. Portugal 09, ataque via Alpha, Juliet, this time is number 11. Alpha Juliet, Portugal 01. Atenção para 2000, TAM 3891. Estabilizado no 0756. Jet 5796, complete Norte Torre. 118, decimal 95, tenha um bom voo. Delta 5, boa noite, 5796. Salvador, boa noite, F57, tudo bem, estabilidade 190, baixa travada. Boa noite, objeto 5716, tráfego avistado, ajuste no 0 no 1, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus, 1 no 3, nós, objeto 5716. Livre pouso na 190, F57. Da presente voaduna, descendo para 2000 pés, ajustado 10111. Ok, 2000 na ponte de Duma, 1011, o TAN 3226. Salvador, tribo 5317. Receptando o localizador 3891. 3891, comprante final, chame torre, frequência 118, decimal 95, tem um bom povo. 1895. 3226, está livre LS, cabeceira no zero de Salvador, reporta estabilizado. Livre LS, 3226, reporta estável. Salvador, boa noite, TAN 3891. Boa noite, TAN 3891, tráfego avistado, ajuste no 0 no 1, número 2 para pouso em Salvador, senhor. Continua a aproximação, agora a autorização de pouso TAN 3891. 3891. 06, livre de restrições à frente, descida para 3.000 pés, ajustado 1011. Ok, está livre das restrições, então descendo para 3.000, 1011 ajuste, voo no 606. Oito, nove, um, no cheque trem. Machado travado. 3891, no vento agora de 080 graus, ano 3 nós, ajuste no 091, o pista sendo liberada, pouso autorizado, pista no 0, então 3891. 3891, autorizado, pouso. Só aquilo pode 357 também. Tá, no 714, o número do para cópia. Escute a Charlie, aguarde só um instante. Aguarde. Então 3891 no solo 08, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121.9. Solo 219, tá 3891. Salvador, muito boa noite, Federal 9971. Prossiga, Pantanão. Federal 9971, pronto, pacote de Guarulhos, solicitou 360. Federal 9971, só me preocupa. Solo, Salvador, até 3891, não assistiu. Livrão, não assistiu. 3891, não, só aquilo. Corrigindo, Alfa, Juliette, remoto no 3. Alfa, Juliette, remoto no 3, 3, 2, 9. Encontrei no 7 para copiar. Prossiga. Belém 380, autorizado. Primeira via Upper Zulu 41. Decola da pista 1-0, mantém proa até 2.000 pés. Após curva à esquerda, intercepta a radial 350 do VR de Salvador. Voa, afasta por 20 milhas. Após voa Albo. E após Albo, direto Trova. Intercepta a Pesulu 41 e segue conforme plano. Controle 199.80, transponder 5070. Belém 380, Upper Zulu 41, decola da 10, após 2.000, curva à esquerda, na radial 350 de Salvador, afasta 20 milhas após voa Alpo, depois trova. Upper Zulu 41, aerovia, após rota do plano de voo 119.85070, transponder. Trip 53 no 7, cotejamento corretivo para feedback, será? Chamarei. Voo 17 no 4, copia. Aracaju nível 230, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, Jamo, após Jamo direto, controle 199.80, transponder 5066. Decola 230, conforme o plano de voo, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca, após Jamo, 19.85.0, 6066, transponder, voo 174. 1-7-1-4, correto, chame para o pushback acionado. Chamada para o pushback, 7-1-4. Se Sideral 9971, para copiar. A sua escuta, senhor, prossegue. Guarulhos 360, autorizada. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Subida da El Leda após Leda Krat. Decepta Pesulu 4 até Groove, após Pesulu 6. Após conforme plano de voo. Controle 199.8, transponder 5051. Ativo, entendeu que está autorizado Guarulhos no 360, decola da 10, primeira curva à direita, sobe na Dael Leda, após voo direto Krat. Pesulu 14, Groove, Pesulu 16, conforme. Controle Salvador 119.8 e o transponder é 5051. Nós solicitaríamos aí um delayzinho de uns 10 minutos, senhor. Nosso comandante acabou de pousar nesse último webjet aí. Não entendi, deseja o quê? Um delay, um atrasozinho aí de uns 10 minutos para o push que nosso comandante acabou de pousar aí nesse último webjet. Afirmativo, fique tranquilo. Quando estiver pronto, me informe. Muito obrigado, gente. Eu... O Federal 234. 234. O gol no 606 estabilizou no ILS aqui, vai dar 1-0. Gol no 606, complete final, chame torre, frequência 1-1-8.95, bom trabalho. 1895, obrigado, bom trabalho, gol no 606. Salvador, boa noite. Gol no 606, estabilizado no ILS X-Ray, baixou, travou. Uma mili e meia do externo. Boa noite, gol no 606, tráfego já avistado, ajuste no 011. Continue a aproximação, senhor. Repórter, pista livre no 606. Partiu, prossegue na aproximação, agora liberação do campo, agora avistou a pista, gol no 606. Tá, 3226 no solo aos 1-4, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo em 1-2-1-9. Liberando à direita, 2-1, obrigado. Uno 606, vento 070 graus com 1-1-9, ajuste no 0-1-1, pouso autorizado, pista no 0, gol no 606. Ajuste, está livre, pouso na 1-0, gol no 606, ajuste no 0-1-1. 3226, boa noite, Alfa Juliette, porta 7. Alfa Juliette, para o 7, está 3226. Controle Salvador, boa noite, bom 330, passando Judas, cruza 200. Bona 330, muito boa noite, a senhora identificação da presente voadura, descendo a 2 mil pés, ajustado 1011. 11, proa de Duna, 2 mil pés. 1606, Libran. 1606, boa noite, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, voa no 606. No 330, livre de restrições à frente, o ajuste em Salvador permanece 1-0-1-1, está livre final, ILS cabeceira 1-0 Salvador, reporta estabilizado. Reportaremos estabilizado, vamos 330. Salvador, Sideral 9971, para puxa, acionamento, faixa 3. Autorizado, pushback acionar, chame táxi Sideral. Chamarei táxi Sideral. Salvador é o Tanguoca. Uno 020, boa noite, oceano identificação da presente voa Duna 3000, ajustado 1011. Se tiver condições de manter a high speed, eu agradeço. Senhora é o número 2 na aproximação. A gente vai manter a high speed Duna para 3011, 1020, obrigado. controle 1896, passando 70 para 150. Bono 896, muito boa noite, senhor, identificação, descendo para 4 mil pés, pro de Duna, ajustado 1011, mantenha high speed, só vai seguir como número 3 na aproximação. Pro de Duna, 896. Salvador, boa noite, FG6746, Machado. Objeto 6746, muito boa noite, acendo identificação, descendo a 5 mil pés, a chegada Mari, seguindo como número 4 na aproximação, o senhor segue tráfego, está na posição de 12 horas 11 milhas à sua frente, no, na proa nordeste, passando o nível de voo no 50 para 4 mil pés, um Boeing 737-800 da Gol, com 360 de grau speed. Salvador, é o TAN 3226. Siga 3226. Só deixa eu já para Natal, nível 370. Natal 370 autorizado, via Zulu 10, decolada pista 10, primeira curva esquerda, subida Puka, transição Zipar, controle 1-9-80, transponder 5073. Pucas e Pá, Brasil 10, 198-5073.